Pode crer. Fala, galera, muito obrigado por estarem ouvindo o nosso querido podcast que suamos e gravamos todas as semanas para poder trazer um pouco de relevância para vocês. Bom, hoje é um negócio meio surpresa. Eu não falei o tema, na verdade eu falei, mas aí o que acontece? Eu vou perguntar aqui ao vivo, na cara mesmo, sem conversinha antes, sem título antes, sem nada. Quando alguém pergunta para você, com o que você trabalha? Você sabe explicar o seu trabalho, certo? Por exemplo. Às vezes nem... é um pouco complexo, né? Mas Natália, com o que você trabalha? Explique o seu trabalho. Eu sou design de produto para festas infantis. Natália é uma design de produtos para festas infantis. Duas vezes, eu sou, hein? Você falou? O que que ele falou? Close caption. Alguém lhe... Duas graduações ela tem. Ah, tá. Entendi. Entendemos. Agora a gente entendeu. Passar num programinha ali pra poder entender. Colocar o contrário, não sei. Tô em inglês. Beleza. Márcio, se alguém chegar e perguntar pra você como é o casamento, você consegue explicar? Consigo, claro. Tá bom, segura aí. Gui, se alguém perguntar pra você, parar na rua e falar, Gui, explica sua faculdade, com o que você estuda? Sem explicar. O que você estuda? Sem explicar. Então fala. Eu sei. Então explica. A faculdade? É. No geral, o que eu faço? O que você faz? O que? O que eu vou ensinar. O que você cursa? Ah, tá, eu faço engenharia de produção. Tá parecendo que eu tô entrevistando o Didi, né? Eu não sei. Eu faço engenharia de... Nossa. Foi elogio, obrigado. Eu faço engenharia de produção. É um curso da faculdade que é uma engenharia voltada para a gestão e administração de empresas. Muito bom. Parabéns. Então, tem coisas na nossa vida que a gente sabe explicar, certo? Agora, o desafio é o seguinte. Se alguém te parar na rua e pedir para você explicar... Ó, explicar para você explicar a sua religião, certo? A pessoa vai falar dessa forma, porque ela não sabe o que é religião, você sabe... É diferencial o que você faz hoje de religião, certo? Mas agora se a pessoa chegar com essa pergunta exatamente, qual a sua religião? Você saberia explicar? Se sim, comece, Márcio, por favor. Sim. Então, Márcio, a primeira, quando, qual quando, a sua religião? Quando acontece isso, da pessoa chegar, oh, que religião que você é? Exatamente. É a primeira coisa que eu tento quebrar na cabeça da pessoa, esse paradigma de religião, entendeu? Quebra esse paradigma. Eu viro pra pessoa e falo, não, eu sou cristão. Não é uma religião, é uma escolha e um estilo de vida. Olha só o Márcio. E disse Márcio. Qual que é o seu sobrenome mesmo? Francisco. Dias, né? Fica Dias Márcio. A religião... Não, calma, eu sou cristão. Eu sou cristão por escolha e por um estilo de vida. Eu escolhi ser isso. Ser isso. Não é por religião, não é por obrigação. Beleza. Porque meu pai é ou porque minha mãe é. E aí, alguma pessoa para e pergunta, mas o que é ser cristão? Ora a hora, isso é fácil, né? É seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Sim. Você não debochou dessa vez, tá? Gente, mas não. Parabéns. É. Ah, obrigado. Parabéns. Então, beleza. Tá, vamos um pouquinho mais profundo agora. Então, beleza, a gente sabe que se a pessoa, a gente tem essa resposta na frente. A pessoa pede pra você testemunhar ou uma breve palavra, uma breve introdução do que você faz. E aí entra no que é o tema do podcast de hoje, se você já montou a sua pregação. Mas não no sentido de você ir no púlpito e pregar no domingo ou no sábado para as pessoas. Mas uma pessoa te para na rua, você precisa de uma palavrinha, alguma coisa na hora. Mesmo que você não fale um versículo, por exemplo, você pode falar, traduzir um versículo para ela de uma maneira que ela vai entender. Então, traduzir ou falar de maneira diferente. Enfim, você tem a sua pregação para falar para as pessoas? Cercado. Você não é um míssil, mas você... Tcharam, Guilherme, qual a sua progressão? Dessa forma, você tem algo pra dizer pra pessoa? Sim. Porque é o seguinte, eu acredito que a gente tem que ser relevante. Certo. Então, você teria como ser relevante? Ah, eu acredito que a gente, primeiramente, tem que viver o que prega, né? Exatamente. Então, assim, muito disso vai também das nossas atitudes. nossa, mas por que você age assim, sabe? Nossa, mas você é meio tonto, mas não é porque a gente é tonto. É, não, é sério, porque às vezes a gente ser honesto, ser. É, né? Ser bom. Ser bom. O mundo amar não o espera nosso próximo. Isso. É, o mundo não espera. Sai como, nossa, mas todo mundo vai deitar em você e tal. E tipo assim, não é por causa da religião, assim como o Márcio falou, né? Aí eu tento explicar pra pessoa que não é a religião que faz isso, mas sim é a presença de Deus em nós, né? E assim como Deus também nos ajuda na nossa vida no particular também, é algo sensacional. Então, existem vários testemunhos, né? Não só meu, mas também de várias pessoas que eu conheço. E acho que através do testemunho também, de milagres que Deus faz na vida das pessoas ao nosso redor, também pode ser um meio da gente pregar e falar do amor de Deus. Bem falado, hein, Guilherme? Uma hora ele está obrigado. Debochando e fazendo todos que isso, profundo, e perdendo, hein, Guilherme? A concentração, outra hora ele está aí, obrigado. Levando todos ao é verdade. Fala Deus. Fala Deus. Rio? E você, Márcio? Ai, cara, eu acho que é isso que o Guilherme falou. Tipo, a primeira coisa que eu faço é tentar desconstruir esse negócio de religião e visão de crente, entendeu? E é difícil, e tem um ditado popular que fala que o santo de casa não faz milagre. Por exemplo, já aconteceu de eu falar com alguém na rua, tentar desconstruir, conseguir desconstruir essa visão de religião que a pessoa tem, e às vezes até conseguir trazer mais dentro da minha casa, não, entendeu? Às vezes eu chego pra falar, tipo, por exemplo, com a minha avó, e ela não aceita. Ela não briga, nada, mas tipo, ela ouve, ela acha bonito, tudo, mas ela não aceita, entendeu? E é isso que o Gui falou. Eu tento mostrar pra pessoa que eu sou cristão por opção, não por obrigação. E até aconteceu dois fatos, assim, que eu falei, cara, eu preciso resolver por uma questão de testemunho, porque essa pessoa pode ser chegar até Jesus. O primeiro foi, esses dias pra trás, eu tive um Nossa, problema. Nossa, é verdade, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tive um problema com a moto, e eu fui, na hora fiquei nervoso, fui, briguei com o mecânico, porque o cara, não vou expor nada, mas tipo, aconteceu um fato e tipo, eu fui prejudicado, entendeu? Muito prejudicado. E aí, na hora, eu briguei com ele, tudo, pá, e eu cheguei em casa e comecei a pensar. Eu falei, cara, eu sou membro ativo da JNI, eu sou ministro de louvor, eu sou cristão. E se um dia eu tô aqui ministrando um louvorzão, o cara aparece lá na porta, o cara vai falar assim, mas peraí, aquele cara lá é crente? O que eu fiz, cara? Eu fui buscar a moto, falei, cara, você me perdoa, de coração. Na hora eu tava nervoso. Não foi nada demais, mas pra mim foi, entendeu? A hora que eu cheguei em casa, eu senti que foi. Eu falei pra ele, cara, você me desculpa, porque falei pra ele, falou, eu sou cristão, não é certo o jeito que eu agi com você, entendeu? Independentemente de quem tá certo, quem tá errado, não é certo, não devia ter falado assim. E aí o cara falou assim, legal, tua atitude, a gente resolveu tudo. E essa semana também aconteceu um fato engraçado. Sábado veio o menino, o Alisson. Lembra, veio com a Giovana? Ah, lembro. Então, aí ele veio aqui, tipo, na hora a gente viu, conversou, tava com pressa, foi embora, tudo. Aí na terça-feira eu fui na casa dele, vender um álbum de formatura. Sério? Dele, entendeu? Nossa, essas coisas acontecem. Aí eu fiquei pensando, e tipo, na hora eu não conheci ele. Entrei, pá, conversei e tudo, aí ele falou assim, você é o Márcio, né? Eu falei, sou. Opa. Aí ela tava lá, só, nossa, que legal, pá. Aí, tipo, isso foi Deus falando comigo, entendeu? Inclusive, manda um abraço pro seu amigo. Um abraço, Alisson. Tá nos ouvindo, tá nos ouvindo aí. Volte um abraço. Volte sempre. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, nessa situação que aconteceu, lógico, não foi nada. Mas, por exemplo, se eu distrato alguma pessoa, ou trato ela mal, e acontece da pessoa ir lá na igreja, alguém chamou. Tipo, se ela chegar aqui e me ver com essa pendência, ela nunca vai voltar. Ela falou assim, cara, que raio de igreja que é essa? O cara tá lá em cima, tá fazendo, acontecendo e, enfim. Bom, eu acho que é assim. Não, faz muito sentido o que você tá falando. Alguém já parou e questionou vocês, tipo, por que você acredita em Deus diretamente? Sim. E aí? Sim. O que você respondeu? Pra mim também. Tá bom. Cara, porque eu provei, né? Eu testemunhei, né, tipo, Deus na minha vida. Porque, assim, sempre que eu vou fazer algo, principalmente quando é pra Deus, eu procuro fazer de forma genuína, sabe? Tipo, cara, se eu vou... Tá, então que eu vou lá e canto de coração. Canto direito. Entendeu? É. Então, assim, eu sempre tive isso em mente, sabe? De se eu quiser acreditar em Deus, cara, então eu tenho que acreditar não porque alguém falou, ah, você vai ter que acreditar em Deus e. Porque aí vira religião, né? Isso. Acho que acreditar por aquilo que a gente experimentou. E por diversas vezes eu passei por experiências em que eu só vi Deus ao meu lado, entendeu? E assim, o conforto e a paz que ele me proporcionou, não tem explicação, sabe? Não foi uma coisa, meu Deus do céu. Meu Deus, sabe? É bem legal, assim, como que Deus trabalha com cada um e como que ele se manifesta pra cada um, né? Então, eu enxergo muito Deus, assim, nesse lado muito do companheirismo, sabe? De não me deixar só, porque eu necessito sempre muito de uma companhia, sabe? De ter alguém por perto, de ter uma paz, assim. E eu enxergo muito Deus nessa área da minha vida. Qual que era a pergunta? Era essa, se alguém te questionou como É, tipo assim, eu acho que são experiências individuais. Eu acho que quando a gente vai pregar, a gente não tem que falar pra pessoa, é assim, assim, assim, você tem que fazer e pronto. Nossa, é muito diferente isso. Porque isso só afasta, sabe? E às vezes até só como uma ameaça, né? Não, porque se você fizer isso, você vai pro inferno. Não, porque se você fizer isso, porque, sabe, eu sempre também pedi pra Deus pra eu não ir pra igreja por medo de ir no inferno, sabe? Mas porque realmente eu gosto de estar na igreja, porque eu realmente gosto da presença de Deus e acho isso muito importante. Mas, tipo, vamos fazer um negócio prático aqui, ó. Eu viro pra você e pergunto assim, ó, por que você acredita em Deus? Aí qual eu sua conto, resposta? Então, aí eu conto uma experiência, né, que tipo, são coisas inexplicáveis que aconteceram. É tipo o vento, que você não consegue explicar, você só sabe, sente. Tipo assim, cara, tem uma situação muito louca, que eu tô muito ansioso, por exemplo. E aí, eu oro, peço a Deus, tal, às vezes não converso com ninguém e, sabe, tudo se... Eu fico muito em paz, assim. E fora, assim, experiências que teve com Deus falando mesmo claramente, né, com as pessoas, milagres, testemunhos. Mas eu acho que a fé, ela precisa também ter um passinho sem você ver também as coisas. Eu acho que a fé não é baseada só naquilo que a gente vê. Acho não, né? Tenho certeza. Mas, assim, para a pessoa acreditar, não adianta. Você pode contar 744 histórias. Vai falar, Se ela não estiver aberta, ela não vai acreditar. Não vai acreditar. É o Espírito Santo que convence, sabe? Então, assim, eu sempre procuro mostrar a minha verdade, aquilo que eu vivo. E, cara, ora, sabe? Se for da vontade de Deus, beleza. Agora, se a pessoa estiver fechada, acho que não adianta muito você ficar insistindo, sabe? Acho que é melhor você mostrar pra ela através da sua vida mesmo. Mas eu perguntei isso porque até no meio cristão, a pessoa que já é crente mesmo, assim, ó, crente já. Ela, às vezes, a pessoa não sabe. Quantas Exato. Vezes a pessoa já é cristã, já, tipo, vou usar a palavra velha de guerra já. E a pessoa não sabe por que ela serve a Deus. É. Ela não tem um sentido do porquê ela serve a Deus. É. Isso acontece. Isso acontece. Mas às vezes é porque a pessoa nunca se perguntou, nunca perguntaram pra ela. É. Eu acho que é uma questão de se entender, entendeu? Ó, entender. Ah, ser bem resolvido. Por que eu tô aqui? Entendeu? Por quê? É, verdade. Porque tem muita gente que serve a Deus. Eu também penso assim, igual o Gui. Eu sirvo a Deus por amor. Tipo assim, o medo que eu tenho de ir pro inferno, vamos usar essa expressão. Esse termo. Esse termo. Não é por fazer as coisas erradas, mas é tipo, de não ter sido um filho bom, entendeu? De não ter amado a Cristo como eu deveria ter amado, entendeu? Não é de fazer as coisas erradas. Tem gente que realmente ainda é preso nisso e serve a Deus por esse paradigma. Serve a Deus por medo. Serve a Deus fazendo a coisa Deus certa. Deus não te chamou você. Imagina. Cara, que Deus que é esse que vai te chamar você pra servir ele com medo, velho. É. E tem aquele lance também de as pessoas acharem assim, porque é crente, então é certinho, né? Se é crente, não faz nada de errado. E é justamente ao contrário, né? São pessoas erradas voltadas pro que é certo. Né? Eu sempre falo que a diferença... Porque na Bíblia a gente sempre vê muito a palavra justo, enfim. Eu sempre falo que a maior diferença de uma pessoa que é cristã e a outra que não é cristão. Quando você fala que é justo, não é porque você é bonzinho. É porque você foi justificado pelo sangue de Jesus, entendeu? Você continua errando do mesmo jeito. A mesma coisa, lógico. O pecado tem que passar a ser um acidente na tua vida. Uhum. Né? Você tem que lutar contra ele. Você não vai sair pecando deliberadamente, entendam isso. Não é isso que eu quis dizer. Mas você acaba sendo justificado pelo sangue de Jesus. Não é que você aceitou Jesus, você vai ser um cara bom. Nossa, aquele cara é crente, ele é ó, ótimo, nota 10. Nossa, não, cara, você vai ter dificuldade do mesmo jeito, a falta de dinheiro vai vir na tua vida do mesmo jeito, aquela área que você tem dificuldade de vencer, do mesmo jeito, não vai mudar nada. A diferença é que você tem a quem recorrer. Isso. Os boletos vêm. Os boletos vêm. Os boletos vêm tudo. Pra todo do mesmo mundo, jeito. Não interessa se você é crente ou não, né? Então, beleza. Quando uma vez eu fui perguntado sobre isso também, e eu sempre procuro aquela história de qual que é a diferença dos dois fazendeiros, de um cristão e do outro não, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquilo. É mais profundo que isso hoje. Mas a diferença de um para o outro, se os dois tiverem os mesmos bens, a mesma quantidade de terra, produzir a mesma coisa, a diferença é quando os dois dormem. Que, tipo, quem não tem Deus literalmente está largado na sua fazenda. E se você acredita, você tem a quem entregar, a confiar a segurança da sua fazenda. Tipo, falando o tema, igual a gente estava falando, qual é a sua pregação, aquilo que você tem para falar para a pessoa? Às vezes você nem precisa falar. Só testemunhar. Já aconteceu, cara. Às vezes da pessoa chegar em mim e falar assim, nossa, cara, você é diferente, tipo... crente tipo, percebe quem é crente. Tipo, parece que ao redor o negócio tá caindo, pegando fogo, e você tá lá de boa. A gente tá com um sorrisão. Sossegado, entendeu? Exato. A pessoa falou, nossa, como você consegue? Né? Tipo, tá com a maior dificuldade do mundo e você tá lá sossegado. Tá lá de boa. Isso mistura com teu temperamento ou não? Você acha que é um pouco teu temperamento ou você acha que é Deus mesmo? Eu acho que é os dois. E você? É verdade que você não é uma pessoa plena e calma quando tá... E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Eu choro. Cadê? O primeiro passo é sentar. Eu sou igual ao Marcos. Posição fetal. Não, mas... Ah, a minha tendência é pensar muito naquilo que nem aconteceu ainda, sabe? Tipo assim, cara, e se? Aí eu começo a encher minha cabeça de se. Aí depois eu falo, cara, isso não tá me fazendo bem, né? Porque às vezes nem aconteceu, eu tô sofrendo já. E aí, mas eu sinto muito, muito Deus cobrando nessa parte também, sabe? Sobre, futuro, né? Essa idade, essa fase que a gente tá, né? De faculdade, do que vai ser da nossa vida, e onde que a gente vai morar, o que a gente vai fazer... É uma situação assim que, graças a Deus, eu não precisaria pensar tanto nisso, sabe? Graças a Deus, não é uma coisa que é uma. É um desespero. Eu tenho que decidir agora, senão eu vou estar sem casa e não vou ter mais nada pra comer na minha vida, sabe? Mas é uma coisa que eu penso muito, muito, muito e tenho orado muito, muito, porque não é uma coisa que deve tirar minha paz, sabe? Nem se eu vou estar vivo. Isso é justo. Pesado, mas é. O Thiago Brunet, ele tem uma pregação. Eu acho que eu já falei, não sei se já falei isso no podcast uma vez, mas ele tem uma pregação que ele fala assim, que o filho dele tava deitado, você já viu isso? Ele tava deitado, tipo, era 5 horas da manhã. Ele viaja muito e o filho dele fica com a babá e tudo mais. Aí ele tava deitado, eu acho que era mais ou menos assim. Aí o filho dele veio e deita com ele, né? Aí começa a questionar do futuro, entendeu? Uhum. Aí ele fala assim, papai, como é que vai ser quando eu crescer? Aí fala, você vai casar, você vai ter tua casa e tudo mais... E, tipo, ele tem a empregada dele que cuida, né? A babá que cuida. Aí o menino vira pra ele e fala assim, pai, mas eu vou casar? Mas quando eu casar, quem vai trocar minha fralda? Quem vai fazer minha mamadeira? Que você entendeu? Nossa. Eu pensava assim, não quem vai trocar minha fralda. Não, mas faz muito sentido. Mas antes de eu casar, eu pensava assim, nossa, Deus, mas eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar uma conta, eu não vou dar conta de pagar uma conta de água, uma conta de luz, entendeu? Interessante. E às vezes não, né? As coisas simplesmente acontecem na nossa vida. E sim, e sempre Deus encaminhando, né? Lógico que a gente tem que suar, fazer, mas sempre Deus dá o... Dá o norte. Dá o norte pra gente seguir. Deus é tudo, nossa. Como te falar, né? Por que você acredita em Deus? Porque Deus é tudo. Não Deus responda é tudo. Assim. Tá? Obrigado, Deus. Seja um pouco mais gente, profundo. Gente, mas é sério, porque assim... É aquilo que eu... Você fala, né? Deus é exatamente do tamanho do nosso vazio. Eu falo isso? Se não falava, agora você agora vai falar. Eu vou falar agora isso você fala. Todo vai, sábado no culto de jovens. Mas que sabe. Deus, ele é infinito, certo? Exatamente. O seu vazio, ele é... Pra ele poder conseguir tampar o seu vazio, ele tem que ser infinito. Sim. Então, você tem que correr... Você tem um vazio infinito. Você tem que correr atrás de uma tampa infinita. No caso, é Deus. Ficou extremamente... Entendi. Deu pra entender. Deu pra entender. E aí você tem que tomar cuidado pra não deixar espaço, porque... Tô imaginando uma tampa infinita aqui. Mas poxa, você tem que tomar cuidado pra não deixar espaço, por quê? Porque que tamanho que é um pedaço do infinito? Infinito. Já tá física quântica. Física quântica. Mas entendeu? Você não pode deixar espaço. Você tem que colocar Deus em todos os setores da sua vida pra não deixar nenhum espaço, porque qualquer espaço pode virar uma bomba atômica. E quando você for, tipo... A gente tá, tipo, falando de pregar pra uma pessoa, de evangelizar... Uma coisa também que é muito importante é a gente compadecer da dor da pessoa. Ah, entendeu? Isso é verdade. Eu sempre falo que a maior dor do mundo... Eu tinha dificuldade com isso. É a minha. Eu tenho um pouquinho ainda. Entendeu? Quando eu tô falando com alguém, cara, às vezes a pessoa fala... começa a falar dos problemas, eu penso assim, nossa, mas é uma coisa fácil resolver. Mas aí, na hora, eu já trago a memória. Eu falo, não, a maior dor do mundo é a minha. É. Então, a maior dor do mundo é a dele, vivido, entendeu? É. Só ele sente essa dor. É. Às vezes, depressão, cara. Depressão é um negócio muito complicado. Porque, tipo, só quem tá sentindo aquilo, você fala, nossa, que coisa... Sabe. Tem gente que fala, nossa, que coisa boba. Não é, cara. Não é. Só a pessoa sabe a dor que ela tá sentindo. Então, na hora de você for falar de Jesus pra pessoa, você tem que, tipo, compadecer, ter empatia com a dor dela. Isso é muito Exatamente. Importante. Só pra deixar gravado aqui, pastor, o Denis acabou de quase destruir. É, pastor, se eu estiver ouvindo, o Denis chutou a caixinha de oração aqui. Desculpa. Então, beleza. E você, qual a sua pregação? Se alguém te parar na rua agora, nesse momento, ou se o seu filho parar na rua, parar você agora... Se seu filho parar você e te perguntar, papai, por que o senhor acredita em Deus e por que eu deveria acreditar? Ou mamãe, o que você responderia pra ele? Ore sobre isso. É, só que tem esse negócio. Ore sobre isso, pesquise sobre isso. Se você já sabe o que responder, tenta reforçar. Porque eu acho que é um negócio que você tem que ter pronto na sua cabeça, sabe? Tipo, se faça essa pergunta: por que eu acredito em Deus? É. Por que eu creio? Por que eu sigo? E tem que ir se atualizando também. Nada a ver. Explica mais. Mas assim, a Bíblia muda. Conte-me mais sobre isso. O modo como você fala com as pessoas, as experiências que você vive, vão mudando a cada dia, sabe? Então, assim, ah, é verdade. É uma bagagem que você traz e ela cresce constantemente, né? Então, assim, o porquê que você acredita em Deus? Talvez até hoje seja por dois motivos, mas depois muda. Semana que vem seja mais dois, que essa semana aconteceu mais coisas. E tem que se ir atualizando também e saber do que as pessoas precisam, né? Talvez elas não precisam de saber que elas estão erradas ou que elas vão pro inferno, mas saber só que tem alguém que ama elas e que é o bem delas. É, isso aí que o Gui falou é bem legal, porque quando você constrói um relacionamento com a pessoa, uma amizade, por exemplo, eu conheço o Gui 2 anos. 2 anos. Certo. Então, quando eu conheci o Gui, tipo, eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha um carinho pelo Gui. Hoje, tipo, eu curto o Gui muito mais, porque eu descobri muito mais sobre ele, entendeu? Eu sou muito legal. Mesma coisa o Denis, entendeu? Tipo, eu olhava o Denis assim, ó, gente boa, mas hoje eu conheço... Sem noção. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas, tipo, hoje eu conheço muito mais sobre ele. Então, é igual a nossa vida com Deus. Hoje, se você conheceu Jesus agora, você conhece ele de uma forma. Daqui 5, 6 anos, 10, 20, você vai conhecer Jesus de outra forma, entendeu? Você vai conhecer mais sobre ele. Mas, claro, se você procurar conhecer mais sobre ele. Beleza. Certo? Certo. Ficou dada a dica, tá todo mundo leve. Tô com o pra fora pra falar a respeito do assunto. Também tô com fome, oferecimento iFood. É levíssimo, literalmente. Então, beleza. Esse foi o podcast de hoje. Não esqueça de participar. Um grande abraço e falou. Deixe seu like. Falou. Não é pra deixar o like? Pode deixar o like. Deixa seu like, então. Galera, por favor. É muito provável que você esteja se coçando para poder mandar uma mensagem para o pessoal do podcast. Bom, seus problemas acabaram. Envie uma mensagem agora para @jnjardins pelo Instagram ou pelo e-mail podecrer@gmail.com. Se você preferir, comente nossos vídeos no YouTube e mande sugestões, envie um abraço para um amigo, enfim, envie o que você quiser, aqui você é muito bem-vindo, certo? Um grande abraço e fica com Deus!